gladiador. Nas batalhas e entradas da vida, jogador nato, titular absoluto. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Jogo, jogo, vamos lá. Não consigo nem falar, a neurose sobe a mente de peão com vários parceiros entupetado até os dentes. Só de carro importado, as patricinhas só do lado. Irmãos leal até umas horas, dando abraço apertado. Vida louca de mil grau, põe respeito na quebrada. Compromisso com a favela é o terror da pregoizada. Quinta-feira é 10 horas, tempo bom pra você ver. A meia lua, céu de estrelas, favorável pro rolê. Mato verde, nota azul, que nós tem esquema bom. Tanque cheio, carro limpo, é dia de tomar Chandon. Até o dia clarear, aqui o bagulho é louco mesmo. A viagem é sem horário, cê que tá me entendendo. Som é soul, funk, charme, Tim Maia no estilo. A naveira é bem chavosa, aro 20 e G5. No bonde é nós que tá, sempre em frente, sem parar. O que é meu eu vou buscar, passo aí pra te pegar. Vem comigo meu parceiro, a noite é feita pra zoar. Dinheiro é feito pra gastar e as amizades conquistar. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Mas olha só, proceder a ironia do destino. Quem passou pelo que passo sabe que eu tô sentindo. Sexta-feira, ó, vê só, de rolê pela quebrada. Eu no esquema, carro cheio, bancando a rapaziada. Uísque, puta, pó verdinho, rastreado no radinho. Fico puto com a inveja, o ódio desses é pobinho. No enquadro cabuloso dos mão branco, olha só. Mas na banca e ninguém pá, eu segurei todos B.O. Sujeito homem até umas horas, aqui o papo é reto. Bato de frente com o sistema e levo o meu dialeto. Condenado há mais de 5 anos hoje no fundão, eu escrevo nessa carta toda indignação pra aquela parte de manos que diziam ser os meus irmãos, que estavam sempre juntos quando tudo tava bom, que sempre juraram correr comigo até o final, que nas baladas me abraçavam dizendo ser leal. Se não fosse a minha mãe eu tava aqui na solidão, 5 anos esquecido pela rapa do mundão. Vivendo e aprendendo a jogar. Vivendo e aprendendo a jogar. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Jogo, jogo, vamos lá. Vivendo e aprendendo a jogar. Código de ideias. Jogo, jogo, vamos lá.